Chegou a hora! A hora de fazer selfie com a linguinha de fora e postar nas redes sociais. A hora de dar alegria ao povo brasileiro. Eu só queria poder dar alegria ao meu povo. A hora de trancar a porta com chave e proibir a entrada do alemão da Transamérica Foz aqui no estúdio. Porque o jogo é de 7 erros, a semana tem 7 dias e são 7 os pecados capitais. Pecados capitais. Emissoras da rede, atenção para o toque de 7, 7, 7, 7, 7, 7 a 1 da semana. 7 a 1 da semana, aquele soco no estômago que a gente leva da vida, aquelas 7 chineladas no lombo do brasileiro, 7 notícias, 7 pancadas, 7 gols da Alemanha na autoestima tupiniquim. Aquele 7-1 que não acaba nunca, né? E que simplesmente não dá pra esquecer. E senta aí que a goleada da semana vai começar. 1. É uma semifinal. Escanteio cobrado na ponta direita de curva pra área. Emendado, entrou! Müller! Da Alemanha! Sem marcação, ele botou a bola no barbante. E tem coisas no Brasil que a gente tenta entender, mas enfim, as viagens ao exterior devem ficar mais caras, pelo menos para quem reserva com agência, devido aí a uma nova taxação de até 25% para as chamadas remessas de dinheiro para fora do país, como aquelas que são feitas pelas agências para reservar os hotéis ou então as passagens dos pacotes turísticos. A medida não afeta o consumidor que planeja por conta própria, e aí fica a pergunta, né? Será que isso vai afetar as agências? Será que vai ter desemprego no setor? Bom, eu acho que sim. 2. Bola pra Miller, apontou, atirou, defendeu o goleiro, apontou, atirou, entrou. Da Alemanha! Close, camisa número 11, Marcos II. 2.800.000 reais, 104 garçons e garçonetes. Este é o perfil do gasto do Tribunal de Justiça do Paraná com atendimento às necessidades dos magistrados e dirigentes dos principais cargos na hierarquia. Cifra que foi revelada aí nesta semana pelo jornal Gazeta do Povo, que também revelou que houve a contratação de uma empresa ao custo de R$ 43.000 mensais para o fornecimento de lanches e refeições aos juízes. Em resposta, o TJ afirma que vai começar a limitar os gastos. Interessante, né? 3. A defesa brasileira completamente apática, parada, e é o terceiro gol da Alemanha. E por falar em milhões, uma auditoria do Tribunal de Contas do Paraná está questionando 111 intervenções feitas pelo governo do estado nas escolas do Paraná, como obras e reformas do chamado programa Renova Escola. No total, são R$ 167 milhões sob suspeição, proporcionando dados para a Operação Quadro Negro, que investiga problemas em licitações. A reforma de uma escola em Santa Terezinha de Itaipu é uma das investigadas. 4. Procurou, atirou, entrou! É o quarto gol, uma chinelada. E tem tanto dinheiro por aí, né? Mas parece que não está faltando só no meu bolso não, mas também faltando dinheiro para os bancos. Acredite se quiser, nesta semana o Sindicato dos Bancários de Foz e Região fechou uma agência do Itaú aqui na cidade por falta de ar-condicionado, tanto para os funcionários como para os clientes no calorão aqui da fronteira. E olha que os bancos estão entre os setores que mais lucraram no Brasil em 2015, né? Será que está faltando aí grana para pagar a conta de luz? Olha, pra mim tá, viu, Itaú? 5. De novo, fácil, os 29 de jogo. É o quinto gol da Alemanha. Pode crer, é verdade. E sabe por que 7-1 foi pouco? Olha, nesta semana a CBF mostrou por que proibindo aí a realização da chamada Primeira Liga e depois voltando atrás, né, quando percebeu que não ia ganhar a queda de braço. Mas é claro que essa novela não terminou por aí, porque a pressão nos bastidores continua. E por falar em bastidores, né, que feia essa briga dos jogadores do Coritiba com segurança de uma casa noturna aqui em Foz, né, o gladiador fazendo jus ao apelido. 6. Virou a bola, disparada, entrou! Schuller, é o sexto gol da Alemanha. E o concurso para a seleção de médicos para o programa de residência médica do Hospital Municipal de Foz, hein? Que papelão! A prova realizada no domingo passado foi anulada e terá de ser refeita, isso em razão de denúncias apontando a existência de gabaritos preenchidos previamente, favorecendo aí alguns dos candidatos. No total, são 25 vagas disponíveis para especialidades como cirurgia geral. E fica aquela dúvida, né? Será que não dá para confiar nem em médico nesse país? 7! Olha a descida, o chutão entrou! Sete, Brasil 0. E tem cidade do Paraná na lista das 50 mais violentas do mundo, elaborada pela organização mexicana Conselho Cidadão, com base nos dados oficiais fornecidos pelas autoridades de segurança de cada local ou país. Cidade paranaense, lista das mais violentas. Bom, esperamos encontrar o quê? Foz do Iguaçu? Ufa, ainda bem que não. Ainda bem, pelo menos pra gente, né? Porque pra quem mora em Curitiba, que é a cidade citada, essa notícia não é nada boa. A antiga capital modelo aparece na 44ª colocação, já Caracas, a capital da Venezuela, é a primeira colocada. Já pintamos o 7, agora vamos ao gol do Brasil. Ufa! Um! Entrou na área, driblou Boateng, pode marcar, tirou, entrou! Gol do Brasil, Oscar, aos 45 do segundo tempo. Oh, a taça do mundo é nossa, com brasileiro não há quem possa. Conquista nacional. A Petrobras confirmou nesta semana que o Brasil retomou sua autossuficiência em petróleo. O que isso significa? Bom, pelo visto nada, né? Porque o preço do petróleo despenca lá fora, mas o preço do combustível aqui dentro continua na mesma. Mas vamos falar de coisa boa, o Porto Seco de Foz do Iguaçu continua na liderança da movimentação de caminhões, isso não só aqui no Brasil, mas também em toda a América Latina. No total, passaram pela estação aduaneira de Foz do Iguaçu em 2015, tanto chegando ao país como partindo, mais de 147 mil caminhões carregados, em sua maioria com produtos agrícolas. Bem que podia ser industrial também, né? Nossa, do mundo é nossa. E que tal um brinde para comemorar essa marca do Porto Seco aqui de Foz do Iguaçu com a melhor cachaça do Brasil? É, e ela é aqui do Paraná, a cachaça Porto Morretes Premium, do litoral do estado do Paraná, eleita aí por especialistas no concurso anual que conta com a promoção do jornal O Estado de São Paulo. Só que não é muito legal para os pobres mortais, né? É o preço, né? R$95 a garrafa de 700ml, mas para quem gosta e para quem pode, né? Fica aí. Então, a dica. Mostrou o futebol como é que é.